Passaria 2231, posição de 11 horas a 18 milhas, o tipo de equipamento Embraer 120. Quente, gol 1396. Motor Salvador, gol 925, está estabilizado, trem baixo travado, campo à vista. 25, complete aproximação, chame torre 1186. Torre 118, decimal 60, gol 925. 3567, desça para 2000 pés, altímetro no 02, autorizado LS, pista 28, informe interceptando o localizador. Gente, autorizado 2000 pés, no 02, informará estabilizado em LS, 3567. Guardando pista livre, gol 1925, boa tarde. Tudo, conde. Autorizado, pastor 32. Delta, até 05, chega aguardando. Vai, montei a posição, 3055 do Terra. Mantendo a posição antes da Alfa. Matheus, mantendo a posição antes da Alfa, 219. Agora mantenho 40, parceria 2231. Tá mantendo 40, tá no 231. Falou, Salvador, boa tarde, o gol 1075, livrando a Delta. Agora fala. O gol 1075 mantendo posição na Delta. Gol 1075, tem condição de prosseguir o táxi em frente, liberando a mesma para a entrada do Airbus? Afirmativo, então segue para o pátio 3 de Aquilo com 075. Corrigindo, gol 075, aguarde para prosseguir, manter a posição. Mantendo então, gol 1075. 3155, pode prosseguir táxi em frente na Golfo, vai chamar a torre no 8, decimal, meia dúzia. Ajuste 1012, tem um bom voo, boa tarde. Pode prosseguir o táxi então, quando... Não pode esperar, 182, tá 3155. 186, tá 3155, bom voo. Afirmativo, 186, obrigado, boa tarde. Após o Airbus, o gol no 755, prossegue via Alfa, Juliette, para o gate 08. Afirmativo, após a passagem, o Airbus Alfa Juliette para o 08, gol 1075. Pista, tá 3567. Informará visual, tá 3567. Por 396, reduza para 2109. Reduzindo. Alô, Salvador, tá 3835. 3835, já tem a sua autorização, será o número 2 para a cópia. Vamos na escuta aqui. Vinha caminha 321, pronto para a cópia. Afirmativo, senhora, na escuta. Vinha caminha 321, está autorizado para Brasília, onde o voo 3620 via UPZulu 17, decolando da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, transição UFITO, o transponder 5025 e a frequência do controle 119 decimal 35. Ok, meu amigo, 360 autorizado via UPZulu 17, decolada 28, curva à esquerda, Gole, UFITO e a saída 025. Checa Brasil 6321, cotejamento correto, ajuste 1012, confirme está pronto para o pushback. Não ainda, daqui a pouquinho a gente chama. Muito obrigado. Salvador, boa tarde, está 3217, informação Golf 360 para confirme. Boa tarde, agora autorização para Confins 3620. Será o número 2 no momento para a cópia. Continua na escuta, obrigado. Fala Salvador, boa tarde, voo 925, livre pista 28, táxi Alfa. 925, boa tarde, táxi livre, via Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliet para o 05, voo 925. Já 3835, copia. Está pronto para a cópia, 3835. 3835 está autorizado para Campinas, o número voo 3620 via Upper Whisky 58. Decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, Eval após Sagaz. Transponder 5017 e a frequência do controle 119 decimal 35. Afirmativo, 360 na saída. Pau da 28, a curva esquerda, Gole, Eval, Sagaz, transponder 5017, pulando da 28, tá 3835, tá no 9, puxa, acionamento. 3835, 235, está confirmando a aerovia, período 58. O restante do cotejamento foi correto. Ajuste 10012. Está autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Período 58, muito grato, pushback acionamento, chamando para o táxi. Temos japonês? Desça para 3.000 pés, reduza para 1.709 nós, ajuste o altímetro em 10012, 1.396. 3.000 pés, 1.012. Debra 6025, is that correct? Passarão 2231, estabilizado o localizador. Desloca a pista 2231. É, passeio? Passarelo 2231, uniforme visual na pista. Mantém a posição antes da Alfa. 219 mantém. 2231, complete aproximação, chame torre em 1 no 8.6. 86, 2231. 55. 1012, autorizado LS Zulu, pista 28. Informe receptando o localizador. Vamos na posição CARI. 2000 pés, 1012, autorizado LS 96. Fechados, 90 metros fechados. Quente dos 90 metros, 231. Mantenho 090, pastor 32. 090, pastor 32, informe posição Conde. Tomar Conde, pastor. 35, pastor Vício. Passaredo 2231 no livre pouso, pista 28. Vento 240 graus, 04 nós. Livre pouso 2231. Chegou a pro de gole, contato radar na decolagem, suba nível de voo 340. Esquerda gole 340, 2135. Tá 3835, nossa autonomia de 4 horas e 20, POB 121, alternando com... Teste da 3835, táxi via parte principal para Juliette Alfa, reporte próxima Delta para prosseguir o táxi. Afirmativo, parte principal, Juliette Alfa, reportará próximo a Delta para prosseguir o táxi, tá 3835. Foxtrot Lima, Vida Vector to intercept final approach on way 28, fly heading 095. Left turn is heading 095 to intercept the vector. To intercept the final runway 28. Right, this will be a vector to intercept final approach on way 28. Whisk Foxtrot Lima. Roger. Three, 2, 1, 7, copia. alguma chance de voar bileve ou de Nestor, 3155? 3155, mantém a perfeita saída. Mantendo, 3155. 3620, está autorizado, o número voo 320 via Upper Whisky 58. Decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, após Eval, após Sagaz. Transponder 5026 e a frequência do controle 119.35. 1935, controle TAN 3217. Correto, TAN 3217, chame pronto, pushback, acionamento. Ajuste 1012. Obrigado, boa tarde. Fala, Salvador, 2231, passarela, livrou a pista, se escuta. Boa tarde, passarela 231, táxi livre via Juliette, até remoto 12. Juliette, remoto 12, obrigado, 2231. 335, está autorizado para seguir táxi em frente via Alfa e próxima Golf, vai chamar a torre 1 noite, decimal 6 dúzia. Ajuste 1012, tem um bom voo, boa tarde. Livre táxi via Alfa, próxima Golf, torre 186, é uma boa tarde a todos também. Do pista 28, informa os últimos 90 metros fechados, 90 metros fechados, o vento 220 graus, 069. Ciente dos 90 metros, close. Vento, confirma o vento. O vento 230 graus 05 nós, livre pouso, gol no 396. É, livre pouso 395, acione identificação, está autorizada a chegada a CARI, desse mantém o nível de voo 050. CARI 050, bom, 395. Índia e uniforme, prossiga. Vitor Índia e uniforme, mantenha-se em condições visuais, informe ingressando a terminal Salvador. Vitor Índia e uniforme, confirme seu estimado para ingresso na terminal. Reduza para 250 nós. 250 nós, bora 305. 1755, boa tarde, prossiga. 380 para Confim, a saída apresenta para o possível. 380 para Confim, será coordenado, a saída é Goleval Sagaz, decolando a 28. Goleval Sagaz, 28, obrigado. 3835. Chamo Centro Recife, frequência 1288, alterne 13325. 1288, 3325, 3155. Gol no 396, afirmativo. Solos 25, 1219 para o táxi. Mantém posição, te dá alfa. Gol no 396, livrou. Gol no 396, táxi livre via Alfa Juliette para o gate 09. Alfa Juliette 09 no 396. relativos a 3035 livre, decolagem pista 28, vento 25, 0 grau, 03 nós. Iniciar. Avianca 6321 is ready to push and start to gate 1. Avianca 6321, approve the startup and push, report ready for taxi. There for startup and push, we'll report ready for taxi, Avianca 6321. From the after the takeoff, they maintain restrict heading to 3,000 feet. Okay, after takeoff, you want us to maintain runway heading to 3,000 feet, is that correct? Correct, Avianca 6321. Okay, runway heading to 3,000 feet for Avianca 6321. 240-65, chama Brasília, 1273, alterno 230, proa da pista até 3000. 3835, correção, suba ao nível 360, está autorizado o proa de gole da presente, vigilância radar. Ok, a proa do vale. Papão, eu Vitor, India Uniform, Centro Equipe. Que força de Matheus no level 0 for frame. Foxtrot Lima, you clear to send to 3000 KD 1012. 3000 1012. Reduza para 2109. 2109, próximo, 1309. Comandou 2230, passo parede. 395 será o número 1, no correção número 2 na aproximação para a pista 28. Tráfico precede é um Papa Alfa Tango 4, a 5 milhas norte, sob vetor para interceptar sinal da LS pista 28. Tem Tango Whisky Foxtrot Lima, lá number 1, no approach. Number 1. Chame táxi. Falta da táxi, 3217. Circuito para sequenciamento, curva direita, proa 075. O limite será radial 120 de Salvador. Direito 075, voo 139. Whiskey Foxtrot Lima, approved inside that runway inside. We come to change to VFR now, turn the base at runway 28, if possible. Roger, accept your change flight plan rules to VFR, descent to 1,500 feet, Canadian 1012, and expect change frequency. Roger, descend 1,500 feet. Watch Lima, clear intercept final approach 10828 and call down frequency 118.3. Correction 118.6. Okay, prove it to intercept of final approach at runway 28 and contact towers at 118.6. Thanks, thank you, goodbye. Lima, report steps on final 28. Call you back on final at runway 28. 102 for Avianca 6321. Okay, thanks. Avianca 6321, approval taxi via India, Alpha, and hold it short. Taxiway Golf, contact the tower 118.6, altimeter set 1012. Have a good trip. Okay, 1012, India Alpha, hold short of 28 on golf, and thank you, sir. We'll have a good trip. You have a good day. Thanks. Caju 1203 para o pastor 32. 3855, chame centro Recife, frequência 0288, ao término 3325. Foi para 3835. Firmo, então 3835, chame centro Recife, frequência 1288, alternado no 3325. Ok, 288, 3325, boa tarde. Foxtrot Lima, have inside, clear to land 1828. The wind's too far, 0 degrees, 0 to knots. They last 90 meters, closed. The left is 90 meters, it is closed. Thank you. Após a decolagem na saída Gole, Eval, após Sagaz. Transponder 5037 e a frequência do controle 119.35. Para confins atualizado no 380, outro 58, decolagem 28, com curva esquerda, Gole, Eval, Sagaz, após, para tentar ouvir. 5037 o transponder, 119.35. Do Bono 755, ajuste 10012, informe que a restrição após a decolagem vai manter proa até 3 mil pés e após cumprir o perfil da saída e chame pronto pushback acionamento. Gente, mantém o perfil até 3 mil, depois que nós precisamos de controle, gol 1975. Paulo Salvador, gol 1925 com a Golf, nível 380 para Brasília. Vitor India uniforme, desça para 1.500 pés, altímetro 1012, informe ingressando a CTR. 1012, depois para CTR. Start out taxi alpha. Ok, I'll try to test runway alpha and to contact the ground control 1219. Thank you, goodbye. Bye. Juliette Alfa, próxima Golf 186, obrigado, então boa tarde, 3217. proceed to Panama 3. Okay, with Fox Lima and expedite your taxi and approve the cross the runway, the taxiway Alpha after taxiway Kilo on apron 3. Cut Alpha to proceed to Kilo, apron number 3. Após a decolagem, vamos ter PRO até 3.000, o TAT-3217. Valeu, PRO até 3.000 pés, após esquerda gola em 3217. Siga 3. Solo, boa tarde, Gol 077. 77, boa tarde, prossiga. Informação Golf, solicita o nível 380 Galeão. 380 Galeão será coordenado, o gol no 077. A saída será Goleval Grátis, decolando da 28. Obrigado. Gol no 981, no filtro. 981, chama Brasília nas 425, voltando 2.65, bom gol. Venga. 3231 está autorizado para barreira, esse número voo 200 via Whisky 42, Lapa após DCT. Decolando a pista 28 com curva à esquerda após a decolagem na saída MOM, correção. Decolando a pista 28 com curva à direita após a decolagem na saída MOMO, transição VATAP. Transponder 5005 e a frequência do controle 119.35. Cliente autorizado nível 200, IS 42 até lá, para o DCT. Decolador 28, curva direita, no MOMO VATAP. 5505 ao transponder, 1935 ao controle, obrigado. Saída 231 no transponder, 5005. 5005, corrigindo, obrigado. Gente, o passageiro 231 informa que após a decolagem vamos ter proa até 3.000 pés. Afirmativo, 5005 vai manter pro até 3.000 pés. Chame pronto, pushback, ajuste 1012, passaredo. Chama lá, obrigado. 7 miles to threshold 28. Inform traffic, bank 737, 6 miles to threshold 28. Okay, understand traffic on runway 28, they're clear for takeoff, Avianca 6321. continua a aproximação, agora a pista livre. Informa os últimos 90 metros fechados. Gente, na baixada, check-up. Estacionamento Gol 1755, portão 4. 755, bit 04, está autorizado, chame táxi. Vive Gol 1755. 90 segundos. Vento 220 graus 039. Repouso, roda 395, 28. Adiano 02, autorizado a colar inicialmente com proa norte. Vento 230 graus 039, reporte para o solo. Um aqui, proa norte, reportará para o solo, Adiano 02. Camarão, boa tarde, 3217 da TAM, aproximando o ponto de ferro da 28. Vamos ao contato na final. Sete após,